A paz do Senhor, irmãos e irmãs, vamos dar continuidade às nossas devocionais. Ontem nós compartilhamos uma palavra específica para a liderança sobre o Espírito Santo, seus dons, e hoje nós voltamos para os Salmos. Vamos compartilhar o Salmo de número 68. Você pode acompanhar na sua Bíblia, Salmo de número 68, triunfo de Deus sobre o mal. Diz assim a palavra: ao erguer-se o Eterno, dispersaram-se seus inimigos da sua presença, fogem os que lhe são adversários. Dissipa-os como fumaça que se esvai, assim como o fogo se derrete, assim como no fogo, perdão, se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. Os justos, porém, que se alegrem, que exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens. Seu nome é Senhor, exultai, pois, na presença dele, Pai dos órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua morada. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Faz os cativos serem libertos para prosperidade. Só os rebeldes permanecem na árida terra. Ó Deus, quando saíste à frente do teu povo, quando avançaste pelo deserto, tremeu a terra, os céus se derreteram em gotas d'água. Ante a presença do Eterno Deus de Israel, tremeu o Sinai. Derramaste, ó Deus, abundante chuva, tua herdade que estava ressequida, tu a restauraste. Nela se fixaram tuas criaturas, bondosamente a preparaste, ó Deus, para os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamaram. Reis e exércitos fogem em debandada, e a dona de casa reparte os despojos. Entre as fronteiras seguras vos haveis de abrigar, enquanto sobre vós resplandecem como prata as asas esvoaçantes da minha pomba, e brilham como ouro suas penas. Quando o Todo-Poderoso ali desbaratava reis, era como se flocos de neve caíssem sobre o Monte Zalmon. Montanha altíssima é a montanha de Bazã. Majestosos e escarpados são os montes de Bazã. Por que, ó montes de altos píncaros, olhais com inveja a montanha que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? São os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Subsiste ao cume, levando os cativos, recebeste dádivas dentre os homens, até mesmo dos que se rebelaram contra a tua habitação. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Sim, Ele é para nós o Deus que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. Com toda certeza, Deus arrebentará a cabeça de todos os seus inimigos, esmagará o crânio do que perambula envolto em iniquidade. Proclamou o Senhor: Eu os trarei de Bazã. Eu os farei voltar, mesmo das profundezas do mar, para que pises teu pé sobre as poças do sangue deles, para que até a língua dos teus cães tenha uma porção de teus inimigos para devorar. Já se avista a tua marcha triunfal, ó Eterno, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente marcham os cantores, depois os músicos, com eles caminham os jovens tocando os pandeiros. Congregai-vos para bendizer a Deus, abençoai ao Senhor todos vós que vindes da fonte de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de seus exércitos, e os príncipes de Zebulon e Naftali. Teu Deus dispensou o poder em teu favor. Mostra teu poder, ó Deus, que usaste para o nosso bem. Desde teu templo em Jerusalém, aonde reis vêm trazer-te presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os novilhos das nações, até que se curvem, humildes, trazendo oferendas de prata, dispersa os povos que se deleitam em praticar as guerras. Embaixadores virão do Egito e toda a Etiópia estenderá suas mãos para louvar a Deus. Reinos da terra, cantai para Deus, salmodiai ao Senhor, que cavalga pelos céus desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz poderosa e comandando o universo. Reconhecei e honrai a soberania do Eterno, cujo poder está na altura dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. De seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel, que concede força e grandeza ao seu povo. Bendito seja Deus. Aleluia. Glorificado seja o Eterno, o Deus de Israel, nosso Deus, pela sua majestade, pela sua soberania, porque ele é poderoso e controla todo o universo, soberano sobre todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos algumas notas que queremos compartilhar com você agora. Quero compartilhar com você essas notas. A primeira diz respeito ao próprio título do Salmo. Antes disso, quero apontar para você que em vários lugares da Bíblia nós vamos encontrar o povo de Israel relembrando os feitos do Senhor, os feitos que o Senhor realizou, de tal maneira que o povo de Israel prevalecesse contra os inimigos. E esse salmo, além de relembrar os feitos do Senhor, aponta claramente para o momento momento derradeiro, do juízo de Deus, quando Deus triunfará sobre todo o mal. E então aqueles que estiverem com Deus permanecerão com ele para sempre jubilosos, louvarão, bendirão, exaltarão o nome do Senhor, cantarão louvores. E aqueles que não se dobraram hão de se dobrar para confessar que Jesus Cristo é o Senhor e depois serão condenados eternamente. Bem, a primeira nota, então, aponta para esse Salmo de Davi, um cântico de Davi, que fala sobre o triunfo de Deus sobre o mal. E eu já leio a primeira nota para você. Esse salmo faz parte, até hoje, da liturgia israelita. Só um dado histórico para você. Nos tempos antigos, o povo entoava esse hino de louvor a Deus em cortejo, celebrando o governo glorioso e triunfante do Deus de Israel sobre toda a terra. Irmãos e irmãs, é assim que nós temos que caminhar, em cortejo, indo à casa do Senhor e bendizendo o seu nome, sabendo que ele triunfou e continua triunfando e triunfará eternamente sobre o mal, até que ele extirpe da nossa presença. Faça extirpar da nossa presença e do universo toda a malignidade. Aleluia. A segunda nota a primeira foi do título, a segunda se refere ao versículo 1, essa que eu li para vocês agora. Ao erguer-se o Eterno, dispersaram-se seus inimigos. Irmãos, os inimigos não conseguem suportar o poder de Deus. Eles são dispersos. Eles fogem da presença de Deus. Basta que nós tomemos posse de toda a autoridade que o Senhor nos concede e vivamos uma vida de fidelidade à aliança com Deus. Os inimigos nada podem contra o seu povo. No passado, o povo de Israel e hoje, todo o povo que se dobra perante o Senhor Jesus e o confessa como Senhor e Salvador. Ao erguer-se o Eterno, dispersaram-se os seus inimigos. Veja bem. E da sua presença fogem os que lhe são adversários. Então não somos nós que temos que fugir na batalha espiritual, os inimigos é que fogem da presença dele. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a segunda nota. A terceira nota está lá no versículo 7, leio para você. Ó Deus, quando saíste à frente do teu povo, quando avançaste pelo deserto. Lembrando aqui que os versículos de 1 a 18 revelam detalhes poéticos da gloriosa marcha desde o Monte Sinai, está lá em Números 10, sob a liderança de Moisés até o Monte Sião, já nos dias do rei Davi. Os eventos do Monte Sinai definiram o surgimento do reino de Deus entre seu povo na terra. Momento histórico, especial, quando a Arca da Aliança, símbolo da presença e do trono de Deus, foi estabelecida em Jerusalém. O que passou a representar o próprio estabelecimento do reino divino para a redenção de toda a terra, tendo Jerusalém como cidade santa, para sempre, irmãos e irmãs, de onde emana a majestade do Senhor. Desde os primórdios da igreja, os primeiros cristãos assumiram esse salmo como profecia e prenúncio da ressurreição, ascensão de Jesus e governo eterno do nosso Senhor, o Messias, Jesus Cristo, bem como do triunfo final da sua igreja sobre todos os inimigos de Deus e o mundo hostil. Irmão, aproprie-se disso, irmã, aproprie-se disso e glorifique. O Senhor já triunfou e vai triunfar de modo final por ocasião da segunda vinda e todos os acontecimentos escatológicos vão culminar nesse triunfo do nosso Senhor. Aleluia! A nota número 3 diz assim: aqui temos um breve resumo do livro de Números, dos versículos 7 a 10, exaltando o amor e o poder de Deus. Porém, não descrevendo os muitos momentos em que o povo de Israel foi rebelde e desobedeceu ao Senhor, pois esse poema foi escrito com o principal propósito de exaltar a Deus. O Senhor Deus está nos chamando hoje para exaltá-lo, para salmodiar na sua presença. Somos relembrados da gloriosa marcha de Deus pelo deserto, a partir do Sinai até a terra prometida. Você pode conferir em Josué, capítulo 5, versículo 4 e 5, e também em Abacuque, capítulo 3, de 3 a 6. A quarta nota diz assim, no versículo 11: o Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamaram. A nota da BKJA nos relata o seguinte texto: Deus já havia declarado que venceria os reis cananeus. Entretanto, os poetas de Canaã, que adoravam o deus Baal, debochavam dessas profecias e compunham canções e poemas afirmando que Baal cavalga sobre as nuvens. O salmista, então, usa a própria literatura dos cananeus para demonstrar que somente Yahvé é Deus e faz das grandes nuvens de tempestade seu carro de guerra. Aleluia! Glória a Deus! Salmo 18, versículo 9. Salmo 18, 33. Salmo 104, versículo 3. Isaías 19, versículo 1. Mateus 26, versículo 64. Bendito seja o Senhor, porque ele anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamaram. Lembremos que a palavra do Senhor é a própria segunda pessoa da Trindade. É o próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra viva. E nós estamos como mensageiros proclamando, e ao longo da história de Israel, antes da vinda de Jesus, já se proclamava, o salmista que proclamou, depois os apóstolos proclamaram, e nós estamos proclamando hoje mais uma vez. A quinta nota é o versículo 13, se refere ao versículo 13. Entrem. Fronteiras seguras vos haveis de abrigar, enquanto sobre vós resplandecem como prata as asas esvoaçantes da minha pomba, e brilham como ouro suas penas. A nota diz assim: Israel é a pomba de Deus. Aleluia! E sem dúvida, essa pomba de Deus, que aparece também no batismo de Jesus, representa primeiro Israel, depois a própria pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo do Senhor. Bem, Israel é a pomba de Deus, o Espírito Santo é a pomba de Deus. O salmista emprega um exagero poético. Como é o nome que nós damos para isso, para exagero poético? Hipérbole, para realçar o fato de Deus ter derrotado todos os reis hostis a Israel. Muito antes de os exércitos israelitas terem iniciado qualquer confronto militar, Deus já tinha prevalecido contra eles. Muito antes de você alcançar a bênção que você está desejando, a vitória que você está desejando, o Senhor já pelejou por você, o Senhor já lutou por você, o Senhor já garantiu o triunfo para você, a vitória para você. Confira em Josué, capítulo 2, versículo 8 a 11, Josué 5, versículo 1, Josué 6, versículo 16. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 24. Segunda Reis, capítulo 7, de 5 a 7. Capítulo 19, versículo 35. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, de 22 a 30. Aleluia! Muito antes de nós nos apropriarmos daquilo que Deus tem para nós, ele já está pelejando, ele já pelejou, ele já lutou por nós e nos garantiu a vitória e o triunfo. E nada, nem ninguém, poderá abatê-lo. Bem, vamos agora para a nota de número 6, está no versículo 17. Leio para você o versículo. São os carros de Deus, milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. O inumerável exército celestial de Deus é comparado pelo salmista a uma enorme força de carros de guerra. Segundo o livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 17, Abacuque, no capítulo 3, de 8 a 15. Na época do Império Romano, por exemplo, o próprio Senhor Jesus referiu-se às hostes de Deus como legiões. Mateus 26, 53. Há milhares de milhares de anjos que, obedecendo à ordem do Senhor, se colocam entre você e o inimigo e lhe fazem prevalecer, lhe concedem a vitória na vida espiritual, na vida como um todo. Quando falamos espiritual, é o ser na sua totalidade. A sétima nota está em seguida, no versículo 18. Subiste ao cume, levando os cativos, recebeste dádivas dentre os homens, até mesmo dos que se rebelaram contra a tua habitação. O salmista faz uma analogia aqui, irmãos e irmãs, com os tributos e despojos recebidos pelo rei vitorioso na guerra. O nosso Deus é o rei vitorioso. E nós tomamos posse do despojo, daquilo que o inimigo temporariamente tem na mão, mas que voltará toda a vitória, toda a bênção, voltará para as nossas mãos. O apóstolo Paulo aplica esse versículo como traduzido na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, tá bem? Para os novos, Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, é a versão grega do Antigo Testamento, do hebraico e do aramaico. A ascensão de Jesus Cristo, fazendo-nos compreender que a ascensão do Senhor foi uma continuação histórica, linha de continuidade, insisto com vocês. Se você lê muita teologia sistemática, você vai aprender, com o passar do tempo, aprender a compreender a Bíblia nessa perspectiva da continuidade. Claro que são autores diferentes, gêneros literários diferentes, períodos da história diferentes, mas há um conteúdo que tem uma linha de continuidade. Então, o apóstolo Paulo aplicou esse versículo, como traduzido pela Septuaginta, referindo-se à ascensão de Jesus Cristo, fazendo-nos compreender que essa ascensão, a subida dele ao céu, foi uma continuação histórica e cumprimento fiel do reino que Deus estabelecera na sua cidade real de Jerusalém. Efésios capítulo 4, versículo 8 a 13. Essa Jerusalém e a nova Jerusalém, onde nós vamos, os que creem no Senhor Jesus, vão morar, habitar e ter como lugar santíssimo. Aleluia! Bendito seja o Senhor pela sua cidade santa. Os inimigos podem estar cercando, podem estar colocando templos em cima da construção do Templo de Israel, mas todos eles vão se dobrar e todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor e a Jerusalém celeste voltará com o Cordeiro e se estabelecerá na nova terra. Aleluia. Sempre tenho que recomendar a você, não perca a oportunidade. Aproveite o final de semana, vá ouvindo capítulo por capítulo do comentário do Apocalipse, feito pela missionária Vivian Lopes. Querida missionária. Muito bem. A oitava nota diz respeito ao versículo 27. Ali está a pequena tribo de Benjamim, o filho caçula de Raquel, irmão de José. Formou-se uma pequena tribo, a tribo dele não era a mais numerosa. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de seus exércitos e os príncipes de Zebulon e Naftali. Só para lembrar você que no Reino do Sul nós temos a tribo de Judá e temos também a tribo de Benjamim, esses judeus que nós hoje temos contato, nos nossos dias, no nosso período da história. Mas certamente um dia, que já está escrito na Bíblia, todas as 12 tribos se reunirão novamente para glorificar o nome do Senhor. Essa é a oitava nota. Aqui estão representadas todas as tribos que formam Israel. Repito, aqui estão representadas todas as tribos que formam Israel. Desde a menor e mais pobre, Benjamim, até a poderosa, Judá. E aí você já está compreendendo. Mesmo os novos, porque o nome judeus, que eles estavam no Reino do Sul quando Israel foi dividido, descendentes de Judá, incluindo as tribos do norte e do sul. Muito embora estejamos falando de Benjamim e Judá, aqui nós temos uma referência às 12 tribos, incluindo as tribos do norte e do sul. A tribo de Benjamim foi encarregada de conduzir o grande cortejo, com alusão ao fato de ter provido o primeiro rei de Israel, Saul, que deu início às vitórias dos reis de Israel sobre os inimigos do povo de Deus na monarquia, no início da monarquia. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 11, no capítulo 14, de 20 a 23. Portanto, o cortejo litúrgico aproxima-se do templo, nos versículos 24 a 27, e roga ao Senhor que continue a vencer e conquistar as potências que ameaçam Israel. Até hoje, eles celebram isso e nós temos que celebrar também. Em cortejo, em culto, em adoração, temos que rogar ao Senhor, orar ao Senhor para que ele continue a vencer e conquistar todos que cercam Israel e que ameaçam Israel, porque Deus tem uma aliança e ele não quebra essa aliança. O povo pode quebrar, nós podemos quebrar, mas ele não quebra. E orar para que Israel aceite a Jesus como Messias, o máximo de hebreus, de judeus, israelitas, reconheçam o mais rápido possível que Jesus é o Messias. Esse é um dos últimos elementos já do processo escatológico. Você percebe isso no versículo 28 a 31. O que sugere que realmente não haverá plena e duradoura paz em Israel. Não haverá, irmão, irmã. Israel vai continuar sofrendo lutas, perseguições, dificuldades, porque isso também é parte do processo de reconciliação com Deus. Eles precisarão reconhecer a Deus, voltar para Deus mesmo. E reconhecer a Deus significa imediatamente reconhecer o Messias, que muitos ainda aguardam, mas que já veio há 2000 anos atrás, o Messias de Israel, que é Jesus Cristo. Não haverá plena e duradoura paz em Israel até o final dos tempos. E a Nova Jerusalém. Mais uma vez recomendo Apocalipse 21, versículo 1 a 4, é só acessar o blog e você vai ter capítulo a capítulo. E também você, na sua Bíblia, nos livros que pode ler, nas Bíblias que tem comentários, aprofunde-se e perceba a importância desse processo de reconciliação de Israel. Inclusive, duas testemunhas virão para anunciar a Israel que Jesus é o Messias e muitos então se converterão. E então iniciaremos um novo tempo. Se findará esse período e iniciaremos definitivamente um novo tempo. Já na Nova Jerusalém. E a última nota refere-se ao versículo 35. De seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel, que concede força e grandeza ao seu povo. Bendito seja, ó Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus concede força para nós. Na batalha espiritual contra o maligno e nas lutas desta vida, nos conflitos desta vida, Deus concede força a você. Aproprie-se dessa força e prevaleça. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a dificuldades, a problemas, Deus te dá toda a força necessária para manter-se fiel a ele e prevalecer em suas lutas, nas batalhas espirituais. E ele concede mais do que força, ele concede grandeza a seu povo. Bendito seja, ó Deus. Aqui não tenha medo, não. Você que, como eu, fica alerta com alguns falsos pregadores, falsos profetas, está escrito, falsos cristos, está escrito que isso tudo vai acontecer nesse momento final. Nós temos que ficar alertas, e se você está alerta a isso, ótimo, mas não perca de vista uma coisa: o Senhor tem grandeza para nós em todos os aspectos, em todos. A gente não pode, por causa de um erro que é cometido por esses que são enganadores e que ficam só prometendo bênção, sem contar a totalidade da palavra, que implica em luta, em dificuldade, em perseguição, em sofrimento, em tudo isso. Nós não podemos, por causa desse erro, cair em um outro erro. Deus tem preparado grandeza para nós. Grandeza. Aplique isso à sua vida na totalidade, dos elementos que a constituem, para a gente não ficar mencionando um a um aqui. Deus promete grandeza, e nós não podemos nos acomodar com menos do que isso. Deus promete grandeza para nós em todas as áreas, porque nós somos o seu povo. Ele é o rei do universo, e nós somos parte do seu corpo, e nós reinamos com ele. Somos reino e sacerdócio para Deus. Então, aproprie-se de toda a grandeza. Tome posse e tome as atitudes corretas que Deus recomenda, para que você possa experimentar essa grandeza em todas as áreas de sua vida, mesmo em meio a lutas e tribulações. Muito bem. Lemos as notas, lemos o texto bíblico, e agora encerro com uma breve palavra, brevíssima palavra, que destaco desse Salmo 68, tendo como proposição a afirmação: bendito seja Deus. Espero que eu possa ouvir um glória a Deus aí desse lado, um aleluia, um amém. Bendito seja Deus. Que todos nós digamos agora amém. Seja bendito mesmo, seja glorificado mesmo, seja exaltado mesmo. Tendo essa expressão de louvor como proposição, digo a vocês: quando o Senhor se levanta, o mal é dissipado e a impiedade perece. Por isso, nós, como igreja, temos que tomar posse desse poder, dessa autoridade, como eu falava ontem, e ver o mal ser dissipado e a impiedade perecer. Mas você precisa tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando Deus se levanta, quando o Senhor se levanta, o mal é dissipado. Foi assim no passado, é assim hoje e será eternamente. Aleluia. Os justos se alegram na presença do Senhor. e inundados de alegria, cantam louvores. Então, nós temos que salmodiar. Eu estou salmodiando muito esse mês, porque é o mês do nosso primeiro aniversário. Eu até disse aos irmãos aqui em Entre Folhas: olha, agora trabalhamos 11 meses, não é hora de começar um novo trabalho. Falei até com o pastor Jessé. Vamos aguardar. Vamos celebrar, vamos bem dizer, vamos exaltar. Agora, no dia 1º de dezembro, aí sim, começamos o trabalho. De novo, nós vamos ficar com o pé na embreagem, ou você que anda de moto, a mão na embreagem, preparando para engatar a segunda marcha. Em Vargem Alegre, peço licença a todos os irmãos de todas as outras denominações. A nossa igreja tem 5 meses, então ainda está no momento do estabelecimento do alicerce. Ainda estamos em tempo de trabalho ali. É preciso alicerçar da melhor maneira possível todo o trabalho para que a construção depois não tenha problema. Então, lá ainda é tempo de trabalho. Aqui nós estamos quase findando o momento de celebração nesse mês de novembro, para no dia 1º de dezembro sairmos em dupla e começarmos a construção das paredes. Nós vamos fazer a alvenaria, nós vamos levantar paredes desse santuário espiritual, que é a presença do Espírito em nós. Aleluia! Então, irmãos aqui, celebrem, deem graça, né? Não se agitem, esperem um pouquinho. Vamos agora? Não, vamos esperar mais um pouquinho. Agora, fique com o pé na embreagem, ou com a mão na embreagem, porque no dia 1º de dezembro nós já vamos engatar a segunda marcha e aí vamos marchar durante o tempo que Deus estabelecer. Os justos se alegram na presença do Senhor e, inundados de alegria, cantam louvores. O texto diz que Deus é o Pai dos órfãos. Olha o nosso Deus que maravilhoso. Ele é o pai dos que perderam os pais. Ele é o pai dos órfãos. Ele é o juiz das viúvas, que ficavam muitas vezes desamparadas após uma guerra. E ele, como juiz, dava ganho de causa para elas. Ele não desamparava as viúvas, os órfãos, as viúvas. Isso deve ser parte absolutamente central da nossa atenção. Temos que estar atentos a toda a orfandade, a toda a viuvez, seja ela de caráter familiar, histórico mesmo, ou nos seus elementos espirituais e emocionais. O nosso Deus é o Pai dos órfãos, para retirar deles esse sentimento de machucadura da orfandade. Ele é o juiz das viúvas. Ele é a família para os solitários. Uma sociedade que se comunica tanto por meio social hoje, mas que é formada por solitários, como está escrito também. Ele é, e o corpo de Cristo também, a família para o solitário, o amparo, a presença, o povo que acolhe para que ninguém se sinta solitário. Ele é a liberdade para os cativos. O livro do Êxodo é o livro da libertação. Jesus é o grande libertador de tudo que alguém possa estar aprisionado. Ele é a liberdade para o cativo, ele é a liberdade para o preso. E nós somos instrumentos também para essa libertação. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E por isso envia chuva para a terra seca. Meu irmão, se seu coração está seco, você está sentindo que seu coração ficou ressequido, eu quero te dizer, hoje, agora, em nome de Jesus, o Senhor está liberando chuva sobre a tua vida. O nosso Deus é abundância para os pobres, já mencionei. Ele é a provisão para os pobres. Ele é o pastor do rebanho. Ele providencia pastoreio para o rebanho. Então ele cuida de nós, ele nos alimenta, ele nos conduz à água que mata a sede. Ele é o pastor do rebanho. Ele sim é o bom pastor. Nós somos só colaboradores tentando seguir o modelo dele, buscando seguir o modelo dele, mas ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E esse é o grande modelo para nós e para o nosso pastoreio. Todos os pastores que estão ouvindo e pastoras. Ele é o rei dos exércitos. Eu sei que tem gente que não gosta muito quando se fala de exército, mas aqui entenda como uma outra figura de linguagem, por favor. Ele é o rei poderoso que luta por nós e que nos faz prevalecer contra a malignidade e contra as dificuldades, os conflitos, os problemas, as incongruências dessa vida. Leia nesse sentido, ouça nesse sentido. Ele é o rei dos exércitos, dos que anunciam as boas novas, o grande general da vitória. Então não pense no que aconteceu aqui no Brasil há 50 anos atrás, não. Esse general é um general da vitória, vitória para todos e todas. Ele prevalece contra o exército do mal, mas esse exército do mal é formado por principados e potestades, poderes espirituais malignos, pelo próprio maligno que tenta você, que não dá descanso, que machuca a cada um de nós. Ele tenta de todas as maneiras. Ele sabe que ele já foi derrotado, mas ele vai tentar de todas as maneiras machucar você e, se possível, levar você junto com ele para a perdição eterna. Mas o nosso rei é o rei dos exércitos, dos que anunciam as boas novas, o grande general da vitória. Tome posse da vitória e prevaleça contra os exércitos do mal, que não são pessoas, são poderes espirituais malignos. As pessoas são só instrumento. O exército do Senhor é formado por milhares e milhares de santos, pessoas separadas, tá bem? Desse mundo, que estão glorificando agora em todas as nações, ou praticamente todas, glorificando, bendizendo, exaltando e se somando aos anjos que adoram o Senhor. Ninguém poderá resistir a esse poder do nosso Senhor. O exército do Senhor, formado por milhares e milhares de irmãos e irmãs e de anjos que o adoram, ninguém pode resistir a esse ao seu poder, a esse poder, ao seu poder, o poder de Deus. Bendito seja Deus, irmão, irmã. Bendito seja Deus, volto para a proposição. Bendito seja Deus, que é a nossa salvação, o livramento da morte, porque nem a morte poderá nos separar de Deus. Nem a morte, nem principado, nem potestade, nem poderes do presente, nem do porvir, nem a necessidade, a fome, a nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus, revelado plenamente em Cristo Jesus. Bendito seja Deus, que é a nossa salvação. Ele é o livramento da morte. Ao poderoso de Israel, seja todo louvor. Ao poderoso de Israel, seja toda glória. Ao poderoso de Israel, seja toda fortaleza. Ao poderoso de Israel, seja toda excelência. Agora vamos nos juntar a eles, ao poderoso de Israel e à igreja que foi enxertada em Israel. Seja todo louvor. Ao poderoso da igreja que foi enxertada em Israel, seja toda glória. Ao poderoso da igreja enxertada em Israel, seja toda fortaleza. Ao poderoso de Israel, ao poderoso da igreja enxertada em Israel, seja toda excelência. Que o Senhor derrame sobre você o espírito da excelência. Encerro com o próprio Salmo. Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espero que esse salmo inspire você a glorificar ao Senhor, a ter certeza de que você não está desamparado. E se apropriar da vitória que ele te concede hoje e te concederá eternamente se você permanecer aliançado com ele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a vitória a nós concedida pelo Espírito Santo, seja sobre todos nós. Pelo povo de Deus espalhado sobre toda a terra. E assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.